Ed e Fred. Versão brasileira, Grupo Macias. Caça ao tesouro. Mas todos os meus equipamentos estão na minha mochila. Eu quero falar com o supervisor. Eu sou o supervisor, senhor. E eu sinto muito, mas uma queda de energia desligou a esteira de bagagem. Eu vou verificar como está se saindo a nossa equipe de peritos. Babu! Pra que serve essa pá? Pra cavar piscinas? Eu sou um caçador de tesouros. Legal! E você já achou algum tesouro? É claro que sim, meu rapaz. Você ficaria surpreso com quantos tesouros foram enterrados e esquecidos por piratas, ladrões e cães milionários. Tudo bem, eu já terminei. Engraçado, para mim parece que esses fios foram todos ruídos. E onde é que você encontra esses tesouros? Em todo lugar. Vai saber, pode ter um aqui mesmo, aqui embaixo. Rapaz, você só precisa de uma pá e um mapa. Tudo resolvido, senhor. Ah, você ouviu isso, Fred? Pode ter um tesouro aqui, bem debaixo das nossas patas. O meu amigo vai cuidar das suas bagagens. Aí! Ted! Hã? Cuidado onde pisa! Vazio, soltar o mapa. Está fora de curso, precisamos de vento. Cara, eles estavam só brincando com você. Vê se esquece essa porcaria de tesouro, Ned. Pega logo um pincel, tá? Você deve estar certo, mas uma lebre pode sempre sonhar. Ai. Eu mandei você parar com isso! Você nem tem mapa do tesouro! Passar para a fase 2! É pra já! 148, 149, 150... Epa! Que é isso? É um projeto para uma piscininha. Peraí. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa do tesouro muito do mal feito. No buraco do tronco da árvore está a primeira pista. Isso só pode ser piada. Eu falei pra você, o caçador de tesouros estava só brincando com você. Por favor, diz logo o que está escrito. Nada. É só uma brincadeira de mau gosto e eu vou rasgar, tá? Não! Entre no espinheiro, cave o solo onde você achará a sua próxima... Tá. Não! Fred! É melhor eu voltar pra torre. Tem uma tarde cheia pela frente. Oi, Fred. Como está o seu bumbum? Eu espero que não esteja dolorido pra você sentar. O que está acontecendo? O quê? Eu não faço a menor ideia do que ele... Ai! Ah, é? Então o que é isso? É isso? Você vai morrer de rir quando eu contar. Isso é roubo! Isso sim! Você quer roubar o meu tesouro! Seu tesouro? Você já achou algum por acaso? Que história é essa de tesouro? Tesouro? Você disse alguma coisa sobre tesouro, Fred? Eu? Não, eu nunca ouvi falar nisso. Fred, eu consegui! Eu descobri a pista que você me deu. Quando você encontrar o tesouro, será que eu posso pegar um... Com licença, nós já voltamos. Reunião de emergência com a equipe. Mas olha isso! Não é prova bastante pra você? Tem pistas escondidas em tudo que é lugar. E esse mapa simplesmente caiu do céu. Ah, qual é, Cookie? Não é essa a questão. A questão é... Imagine um monte de coisas bacanas que a gente faria se achasse o tesouro. Então, vão procurar, mas sejam discretos. Mocinha, discreto é o meu segundo nome. Eu achei que fosse Helen. Eu já falei pra você não repetir isso. Excelente! Eles acharam a última pista! Pronto! Do jeito que você pediu! Tá! Alô, inspetor? Isso não tá com uma cara boa. Acho melhor eu cancelar essa caça ao tesouro. Que beleza, Cookie! Nós conseguimos! Estamos com a última dica! Nós sabemos onde está o tesouro! Ele tá bem aqui! Bem no meio da pista! Aqui, aqui! Um osso! Foi só o que achou? Ué, deve estar embaixo dos ossos! Mais um osso fedorento! Eu disse que não passava de uma brincadeira de mau gosto! Vamos! Amanhã taparemos todos os buracos! Reabriremos o aeroporto. Mas, peraí, vocês piraram? Não! Vocês não podem fazer isso! Nós temos que continuar! Podemos cavar em outro lugar! Fred! Essas lebres fazem uma bagunça tremenda e esperam que a gente limpe tudo. O que pensam que somos? Suas mães! Bom, galera, eu passei a noite montando. Caraca! Que dinossauro legal, Moped! Ah, devemos tentar vender. Hã? Vender? Mas eu... Escuta, você não entende, olha só. Não vamos vender nada. Vamos desmontar essa monstruosidade. Está atrapalhando a passagem. O que os castores estão fazendo aqui? Nossa, nada. Estamos só pegando um atalho, é só isso. Mas que belo enfeite no seu gramado. O que é? Olha só, você acredita que é um esqueleto de um... Oxigabiteros, helicoides? A gente já ia desmontar tudo. Não é, Ned? Desmontar? Ora, nem pense nisso. Este esqueleto é uma descoberta fantástica, extraordinária. E acredite, eu conheço os meus dinossauros. Temos que contratar cientistas para escavar a área e alertar todos os especialistas. E, é claro, fechar o aeroporto por um bom tempo. Mas isso é impossível, inspetora. Senhora, os nossos viajantes, eles... Bom, eles terão que esperar. Afinal, este animal esplêndido também esperou 1 milhão de anos. Aliás, quem foi o brilhante autor dessa magnífica reconstituição? Olha só, fui eu, senhora. Muito bem, meu jovem. Belo trabalho. Diga-me, como fez para colar todos os ossos? Ah, foi moleza. Eu usei cola de madeira. Escuta essa. Essa é muito boa. Eu descobri que os ossos dos gigapteros daquela época eram feitos de madeira. Como assim feitos de madeira? Um esqueleto falso de madeira? Eu gostaria muito de saber quem por aqui é perito em escultura na madeira. Quê? Quem? Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh